Campanha para a estação outono 95,7, Municipal FM. Aqui tem. Tem semana em revista, samba, toque de bola. Tem muito sucesso na sua Municipal FM. Oi, Tio, estamos no ar, ZYD 931, Rádio Estéreo Municipal, FM 957, a estação com sabor do outono, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, é o Biela que tá chegando por aqui na locução para ir até meia-noite contigo, comigo e modulando os 957, Paulo Eduardo, tá bom? Ao vivo para você nessa sexta-feira gostosa, 15 de abril de 1988. Daqui a pouquinho tem ingresso para você assistir O Homem do Princípio ao Fim, amanhã à noite no...